Vem cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Tô fugindo, vou pra longe, vou pra casa do meu pai. Ha, ha, ha, mas que bobagem, nunca vi balão ter pai. Fique quieto nesse canto, que daqui você não sai. Quando a noite for chegando, onde irá você descer? Se cair em nossas matas, o que vai acontecer? Toda mata pega fogo, passarinhos vão morrer. E os rios vão secando e não podem mais correr. Eu estou arrependido, quanto mal faz um balão. Vou ficar é bem quietinho, amarrado num cordão. Venha cá, meu balãozinho, diga onde você vai. Fugindo, vou pra longe, vou pra casa do meu pai. Ha, ha, ha, mas que bobagem, nunca vi balão ter pai. Fique quieto nesse canto, que daqui você não sai. Quando a noite for chegando, onde irá você descer? Se cair em nossas matas, o que vai acontecer? Toda mata pega fogo, passarinhos vão morrer. E os rios vão secando e não podem mais correr. Eu estou arrependido, quanto mal faz um balão. Ficar é bem quietinho, amarrado.